Hoje a noite vai ser curta até demais pra tudo que eu planejei. Olha, no privado vou contar o planejado. Hoje o frevo é off no esquema 1, 2, 3. Três amigas, mais dois parceiros. Uma madrugada pra acordar o prédio inteiro. Um narguilé, duas essências de menta. 20º andar, nem preciso interfonar. Ah, é tudo nosso até o amanhecer. Uma luz apagada, fogo pra acender. Com cerveja gelada, uísque e prazer. Deixa a mente viajar no que pode acontecer. É tudo nosso até o amanhecer. Com a luz apagada e o fogo pra acender. Com cerveja gelada, uísque e prazer. Deixa a mente viajar no que pode acontecer. Beijo na boca misturado com destilado. Copo pro alto, carro baixo, parado lá fora. Vamos fazendo história, comemorando os fatos. Vivendo amores impossíveis em tempo de agora. Ô rebeldia, essas minas é louca. Vestido o mundo e tirando a roupa. Sim, sei que pra casa, como é que volto? Pois daqui pra tarde a bagunça tá solta. Três amigas, dois parceiros. Uma madrugada pra acordar o prédio inteiro. Um naquele, duas essências de menta. 20º andar, nem preciso interfonar. Tudo nosso, Goiânia. Ah, é tudo nosso até o amanhecer. Uma luz apagada, fogo pra acender. Com cerveja gelada, uísque e prazer. Deixa a mente viajar no que pode acontecer. É tudo nosso até o amanhecer. Com a luz apagada, fogo pra acender. Com cerveja gelada, uísque e prazer. Deixa a mente viajar no que pode acontecer. Lembrou da periferia. Vou rever o dia. Essas mina é louca, vestindo o mundo e tirando a roupa. Porque pra casa, não sei se volto. Porque daqui a bagunça já tá solta. Resenha com Cleb Cauã. Muito obrigado pelo convite. Filho da periferia, mano. Pois que prazer. Alô, irmão.